relativamente ao curso de nadador salvadores e que também creio que foi um contributo para a vigilância das nossas praias fluviais, dizer que terminou no passado dia 2 de julho o curso de nadador salvadores, que foi promovido pelo município e dinamizado pela Escola de Formação dos Delfins, e dizer que os 14 formandos inscritos tiveram a aprovação com 11, e depois houve dois desses formandos que foram realizar a prova à Sertã e que aí também tiveram a aprovação. Tivemos ainda 5 formandos externos, dos quais tiveram 4 aprovação, e dizer que esta foi mais uma oportunidade do município para colocar importantes instrumentos à disposição dos nossos jovens, que lhes vão permitir uma ocupação, quer dos seus tempos de verão, quer também poderem utilizar este curso de nadador salvador como uma oportunidade de emprego nesta área e que, diga-se, neste momento é até bastante bem paga, não é?